Me sinto sozinho e vazio, um copo cheio e gelado, no telefone os contatos e uma festa aqui do lado. Yeah, oh. Deus abençoe a cidade do pecado. Deus abençoe essa cidade. Eu me sinto sozinho e vazio, um copo cheio e gelado, no telefone os contatos e uma festa aqui do lado. Yeah, oh. Deus abençoe a cidade do pecado. Deus abençoe essa cidade. Conheci na resenha de um amigo. Nesse dia ela tava com outro amigo. Mas ela faz o que quiser, com quem quiser, quando quiser. Disse que estimou comigo. Nosso bonde chega, geral fica sabendo. Os caras se sentem leões, contra leões invadindo o terreno. Quem disse que eles são leões mesmo? Tem uma bala pra testa de todos eles, foda-se o colete. Ela viu o preço do vestido, disse que é loucura tudo isso. Depois abriu um sorriso. Vê que tudo que é caro é sem sentido e ao mesmo tempo bonito. Tu não precisa de carro, esse corpo te leva onde tu quiser. Pode fazer o mundo de chofé, é sério. Ei, tantos atores e atrizes, esse filme é teu, dirige. Ela diz que perdeu a fé nas igrejas, que eles esqueceram como salvar vidas, que fizeram a gente perder as certezas, confundindo a entrada e a saída. Por isso o dinheiro inundou o nosso peito, transformou guerreiros em fanfarrão sem respeito, achando que podem tudo com dinheiro. É mesmo? Até perdeu. Me sinto sozinho e vazio, um copo cheio e gelado, no telefone os contatos e uma festa aqui do lado. Yeah, oh. Deus abençoe a cidade do pecado. Deus abençoe essa cidade. Me sinto sozinho e vazio, um copo cheio e gelado, no telefone os contatos e uma festa aqui do lado. Yeah, oh. Deus abençoe a cidade do pecado. Deus abençoe essa cidade. Ela ama o couro da jaqueta, ama o couro da Mercedes. Na treta é no couro várias vezes. Disse que perdeu medo de altura, é, se acostumou com a cobertura. Vê que daqui de cima é tudo tão pequeno. A vida, as pessoas, esse trânsito lento. Sentiu? É seu ego crescendo. Não tem como parar, é o efeito do veneno. Hoje andamos com tubarões pra não ser mais o alimento deles. Derramando as convicções, só o que importa são os peixes. Nos sentindo melhor que os outros, por ter mais coisas que os outros. Vê que o inimigo ganhou, a gente se tornou tudo aquilo que sempre odiou. Me sinto sozinho e vazio, um copo cheio e gelado, no telefone os contatos e uma festa aqui do lado. Yeah. Deus abençoe a cidade do pecado. Deus abençoe essa cidade. Eu me sinto sozinho e vazio, um copo cheio e gelado, no telefone os contatos e uma festa aqui do lado. Yeah. Deus abençoe a cidade do pecado. Deus abençoe essa cidade.